deixe que eu tome da tua vida a direção. Em águas tranquilas tu vais descansar. Minha destra vai sempre te proteger. O meu cajado vai te consolar. Traz o teu problema e entrega em minhas mãos. Sou eu, Jesus, que quero te salvar. Eu estou batendo a porta do teu coração. Quero eu mudar de todo o teu ser. Posso eu te dar a esperada solução? Basta me aceitares, quero te receber. Minha destra vai sempre te proteger. O meu cajado vai te consolar. Traz o teu problema e entrega em minhas mãos. Sou eu, Jesus, que quero e posso te salvar. Teu problema.